ou por telefone 41 3221 6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221 6050, ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Mandando nosso abraço para toda a população de Cianorte, que nos acompanha pela rádio Porta-Voz AM780, em São João del Rei, Minas Gerais, que nos acompanha pela AM970, em Santana do Jacaré, Minas Gerais, que nos acompanha pela rádio Cidade FM 104,9. Quarta-feira, dia 29 de maio. Você fica agora com Palavras da Salvação. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Filhos amados e queridos, na hora da misericórdia, às vésperas do feriado, na semana eucarística, e não precisando trabalhar, você, tua família, poderá ir na sua paróquia, na sua diocese, para declarar seu amor publicamente, viu? Porque quando a gente sai nas ruas, é público. Não é dentro das esferas de uma igreja, entre quatro paredes. De forma pública, eu, você, estaremos proclamando: eu amo a Eucaristia. Eu acredito na presença real de Jesus na Eucaristia. Você não acredita? Então vamos, meus irmãos, na tua capela, na tua paróquia, em Curitiba, tanto que Dom Moacir pediu que se as paróquias quisessem fazer missa e procissão, que o fizessem de manhã, porque amanhã à tarde nós temos um encontro marcado em frente à Catedral Basílica, para depois da missa fazermos uma procissão linda, solene, sabe para quem? Para Jesus! Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Maria Luísa, 7 anos, de Bom Despacho. Em novembro, fui ao médico. Tinha uma infecção nos olhos, na qual seria por muitos anos o tratamento, mas em dezembro, que o Senhor começou a novena de Santa Luzia, eu fiz todos os dias de joelhos. Quando retornei em março, a médica disse que não tenho nada nos olhos. Obrigado, Jesus é Nossa Senhora, pela a graça recebida. Que coisa mais linda, meu Deus. Um abraço para você, minha querida. Que Santa Luzia proteja seus olhos, o mesmo peço para os meus. Oh, que coisa maravilhosa. Crianças que ficarão a vida toda marcada por essas experiências profundas de fé. Quarta-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia. Marcos 10, 32, 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente. E eles, assombrados, seguiam com medo e começou a dizer-lhes: Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que estáis pedindo. O sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Engraçado que eles seguiam Jesus e iam atrás com medo e assombrados. Interessante Marcos colocar isso. Começa o texto dizendo isso. Subiam para Jerusalém, Jesus ia na frente. Claro, na frente porque era o mestre, os discípulos atrás. Mas ele descreve, eles estavam com medo e assombrados. Porque sabiam que subir para Jerusalém era procurar sarna para se coçar, era entrar em confusão. Jerusalém sempre foi o lugar do desafio, tanto que foi em Jerusalém que Jesus foi traído, condenado e morto. Por isso, eles estão subindo. Jesus fala da sua morte, olha que detalhe interessante. Jesus falando da morte, dois discípulos dizem: Senhor, deixa um sentar à direita ou à esquerda. Percebe que confusão. A gente acha que hoje é um balaio de gato. E a igreja hoje é um balaio de gato. O seminário de Jesus também não era muito diferente, não. Até agora eu queria fazer uma reflexão. Esses dias eu recebi um e-mail interessante. De 12... Um traiu, um negou. De 12, escolhido a dedo. E às vezes a gente faz cair tudo por terra por causa de exceções. Mas isso aí é outra reflexão. Vamos rezar? Vamos pedir a Deus Nosso Senhor, o melhor hoje, a Nossa Senhora. Nossa Senhora, a festa do corpo de Deus está chegando. A festa da Eucaristia está chegando. Nossa Senhora, nos ajude. Ó Virgem Santa, abra-nos os olhos para compreender o teu Filho escondido e sacramentado na Santa Eucaristia. Nossa Senhora, nós queremos e recorremos desse momento pedindo as graças e bênçãos que tanto necessitamos. Apresente as preces ao teu Filho Jesus, Mãe. Peça a teu Filho por nós. E se por acaso nos confundirmos de achar que teu Filho há de nos livrar das tormentas, das dificuldades, mostra-nos a verdade e dá-nos a firmeza que necessitamos. É sobre o ódio que o amor reine. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Senhor, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, santificai aqueles que nos acompanham nessa hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.